Então, amor a Deus, o que que é? Amar a gente, amar todo mundo. Nem todo mundo é igual. A pessoa tem que procurar, igual o mestre falou, procurar conversar com a pessoa. Se não puder ajudar, não precisa ofender a pessoa, chamar de vagabundo. Eu peço pra Deus que Deus me dê, assim, uma paciência. E você aí que está me escutando, presta muita atenção no que eu estou falando. O punho que escreve a letra, a voz que relata a rima, dedicada a seus ouvidos, cada verso na batida. Mensagem positiva, humildade, dedicação, atitude, consciência, muita determinação. Satisfação representar, tamo junto e envolvido na luta pela paz em busca de um sorriso. Eu nunca vou desanimar, jamais irei desistir. O que eu quero pra você é exatamente o que eu quero pra mim. Muito amor, amizade, respeito e igualdade. Não quero ver a sua vida destruída na perversidade. Assim que é sofredor, a paz irá prevalecer. Sempre vou lutar por ela, se for preciso eu vou lutar até morrer. E o meu rap eu dedico a você. Entre o cheiro da flor e a bala no tambor, o dedo no gatilho e a mente do opressor. Muda o insano, volta logo, meu senhor. Acaba com a violência e resplandeça o amor. Não fica ser só mais um ensino a mais, lutando pela igualdade e os direitos iguais. Do homem, da mulher, de mina pra mano, várias classes sociais, um mesmo ser humano. A você que tem muito dinheiro e pensa que é o dono do mundo, com dinheiro você compra tudo, menos a sua salvação. Corpo encontrado morto, violência, desigualdade, tristeza, vaidade, muita desumanidade. Eu vou lutar pela paz, se preciso eu vou pra guerra buscar nossos direitos. Contra-ataque ao sistema, o guerreiro não recua, vai de igual pra igual. Um a mais pra somar, os comédia passa mal. País da fome e miséria, país do futebol, muitos não encontraram seu lugar ao sol. País da Copa do Mundo, vergonha mundial. Era melhor ter construído mesmo mais hospital. Tá tudo tão desigual, porque é assim, seu doutor. A salvação está em Cristo, nosso Santo Senhor. Entre o cheiro da flor e a bala no tambor, o dedo no gatilho e a mente do opressor. Mundo insano, volta logo, meu senhor. Acaba com a violência e resplandeça o amor. Não vim pra ser só mais um ensino a mais, lutando pela igualdade e os direitos iguais. Do homem, da mulher, de mina pra mano, várias classes sociais, o mesmo ser humano. Graças a Deus que ainda temos o rap nacional. São pobres de dinheiro, mas ricos de esperanças. São ricas de sonho, sempre sonhando com mudanças. De que vale seus plaquês, seus carros chiques, se a saúde que precisa não encontrar na vitrine? É uma situação muito difícil, sabe? É uma situação difícil. A gente anda, a gente convive aí nesse mundo, às vezes dorme no chão. Antes eu tinha uma rede, dormia na rede. Eu chegava em qualquer lugar, armava a rede e deitava, certo? Já dormi no chão puro, no frio, no frio. Dormi no chão, colidinho, sem nada. Já dormi no mato, certo? Graças ao meu bom Deus, não veio nenhuma cobra, nada me atacar, certo? Porque às vezes é melhor dormir no mato do que dormir na cidade, certo? Porque pelo menos no mato, talvez só um animal pode pegar, mas às vezes na rua vem um malvado, faz uma malvadeza. Então eu acho que falta pro pessoal um pouco de amor a Deus. Várias classes sociais, um mesmo ser humano.